Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição de Old School Kansas. Novamente eu sou o PA. E eu sou o Almi Júnior. Meu amigo Almi, que agora eu tenho que chamar de senhor. Papai. Papai Almi. Porque agora ele é o mais novo papai da praça. É um pedaço. É. E o bichinho está com o rosto até um pouco mais maduro, mas né? Tô deixando a barba crescer um pouquinho, assim, só pra. Mas eu não gosto de barba, não, mas. Ele já era um senhor, agora ele é um senior. Ele está muito. Senior, é um mestre. Os cabelos brancos, assim, já aflorando. Pois é, então, nosso grande amigo está nos acompanhando hoje para nós entrarmos num tópico que a gente gostaria de falar muito, que é um dos assuntos que faz tempo que a gente quer discutir, que é muito relevante pro dia de hoje, né? Para nós gostamos de cinema, que é. Vale a pena ainda ir para o cinema? Ou não. Então, na verdade, nesse... Não, ou não tá implícito, né? Se eu perguntar, vale a pena? É ou claro não. Que ou não, que é sim ou não. Certo. Mas enfim, na verdade, nós vamos hoje criar um pouco de polêmica no podcast e trazer um pouco do passado e vindo para o presente e o que será o futuro do cinema e do audiovisual para os nossos ouvintes, né? Nossos cinéfilos de plantão que gostam de. Porque assim, se você parar pra pensar, o grande lance é porque a tecnologia ela vai evoluindo, vai se adaptando à necessidade do próprio pessoa, do próprio usuário, né? No caso, do próprio espectador, digamos assim. O próprio podcast já é um exemplo de uma evolução da tecnologia, que é tipo assim, a internet deu voz a quem não tinha voz antes, que é a pessoa comum. Tipo, quem somos nós dois? Nós não somos radialistas, nós não somos. Crítico de cinema, nós isso. Não somos. Nem cineastas, cineasta amador, nós né? Nós somos caso. Cineastas amadores, críticos amadores, mas ninguém tem uma formação, ninguém está envolvido seriamente nesse setor. Mas nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de transmitir o nosso pensamento para as pessoas. Pois é, que é uma coisa que antigamente não tinha como. Antigamente, no máximo, você. Sei lá, tinha um programa de rádio da faculdade, ou tinha um fanzinezinho que você escrevia alguma coisa. Então, exatamente o que a internet proporcionou foi essa capacidade de a gente se expressar mais. E o cinema está também sofrendo um baque, um efeito pesado, exatamente por causa dessa nova mídia que é a internet, né? Então, tipo assim, a gente vai falar sobre esse assunto, sobre se vale a pena ainda ir pro cinema, justamente porque se você começar a pensar um pouquinho, botar pra pesar, na balança os benefícios e os prejuízos, né, digamos assim, de ir pro cinema. Eu sei de muita gente que não tem mais. O cinema é tudo muito caro, ingresso é caro, e você vai. Se você for querer ir pro cinema toda vez que vem alguém tirar um filme, você vai tirar uma grana boa lá. Eu acho que Boa brincadeira. Você gasta o valor de um jantar de luxo às vezes. Você falou de uma coisa que eu acho que eu já queria mencionar, que é sobre a questão do combo da pipoca. É porque muita gente não sabe, quando um estúdio vende um filme para um Cinemark, essas coisas assim, para ser exibido, geralmente o filme, quanto mais a expectativa for maior, um filme tipo Transformers da vida, digamos assim, o estúdio fala assim, primeiro final de semana, 90% do ingresso vem direto pra gente, pro estúdio. No segundo final de semana, 80% vem pra gente. No terceiro final de semana, 70% vem pra gente. Ou seja, o cinema, além de pagar o direito de passar o filme, ele paga também esse percentual de acordo com a estreia. Então, em muitos casos, às vezes o filme não dá um lucro bom pra sala de cinema. Então, como é que eles fazem para compensar esse lucro? Esse dinheiro é na pipoca. Na alimentação, pessoal. Porque na verdade. Pipoca refrigerada. Pipoca. Eu tava lendo uma pesquisa um dia desses. Tipo, os produtos, serviços mais inflacionados que existem no mundo. Em primeiro lugar, é o SMS, que é mensagem de celular. Que tipo assim, dizem que a gente. O valor do custo do serviço para o valor que a gente paga é tipo 8 mil% é mais caro. Porque, tipo, não custa. não custa absolutamente nada, tipo 0,0001 que custa para uma operadora mandar aquela mensagem que você paga 40 centavos. Tá entendendo? Ou mais, né? Depende da operadora. Em segundo lugar no mundo é a pipoca, o milho da pipoca do cinema, cara. Porque o milho, o que é que o milho, milho seco de pipoca custa, mano? Você compra um pacote daquele, você faz baldes e baldes de pipoca por R$1, R$1,50, R$2. Aí numa sala dessa você compra uma caixinha, né? Um combozinho daquele. Um copo grande, assim. Um copo, né? Balde, né? E vem o equivalente a um punhado de milho e você paga R$17, R$18. Eu acho o seguinte, eu acho que como negócio, os cinemas hoje tem que comprar de uma maneira muito agressiva. Porque como os estúdios já cobram esses valores absurdos e as bilheterias não fazem o lucro do próprio cinema, eles têm que se manter. Então alguma coisa a gente tem que focar. Então eu acho que é uma coisa válida até mesmo para o negócio em si. E todo mundo, vamos dizer, se ajuda nesse momento. Porque assim, o telespectador, né, o cinéfilo de plantão, ele quer comer alguma coisa e quer ver um bom filme. Essa é a função principal do cinema. Pois é. De qualquer maneira, tirando a parte comercial em si. Mas, lógico, mesmo os mais inteligentes, mais sabedoria ali dessa nesse mercado, shopping, compra ali um saco de cheats, mano. Um refinante. E entra no cinema e sai muito mais conta. Bota então, assim, na bolsa, né? É muito mais conta. Logicamente que muitos filmes que vendem, se você for com os que vendem mais alimentação na hora do filme, são os filmes infantis. Então, filme claro, porque as crianças sempre querem. Os filmes lá para adolescente, eles já são mais espertos, a galera já sabe administrar o dinheiro. O pai e a mãe compram esse pequeno, não. Não, eu quero um pobre, eu quero isso. Então eles compram até passar de fazer um filme naquele momento universo. Inclusive, é uma coisa assim, eu nunca tive esse hábito, justamente por ser tão caro, eu nunca tive esse hábito de comprar pipoca. Refrigerante eu não compro já, então não comprava. E refrigerante também deve ser uma coisa que pra eles é um lucro absurdo, porque é um xarope aí que você bota na máquina, aí ele mistura com gás e água e bota e pronto. Aí tá ali, você paga R$4, R$5. Além de não fazer, não ser saudável de forma alguma. A pipoca já não é tão ruim, pipoca é até bem mais saudável. É um milho, eles não prestam no bote tanto óleo assim, então já é mais saudável. Ó, eu lembro uma vez que eu levei a minha sobrinha lá, acho que na época ela devia ter uns 10 anos de idade, levei pra assistir algum filme animado, e eu paguei o ingresso dela, e quando ele tava entrando, tio, não vai comprar pipoca não? E eu, naquele negócio, não vai agradar a bichinha, tá bom, vou comprar. Aí eu fui comprar a pipoca, eu comprei um montão de pipoca, e um refrigerante da Pelos Sprite, né? Foi tipo R$16, uma coisa assim. Aí a gente entrou na sala de cinema. E quando a gente tava sentado na sala de cinema, ela começou a digitar aqui no celular dela com pipoca. Aí uma hora que ela se ajeitou na cadeira, macho, eu vi em câmera lenta a pipoca se virando e caindo no chão. Oh. Mas engraçado que a pipoca tava cheia, tava aquela parte, a melhor parte, que é aquele amarelinho assim da manteiga em cima, ela virando, macho, caindo no chão. Aí, pá! Aquela já se espalha. Macho, a minha reação, normalmente, se fosse qualquer outra coisa, eu me abaixaria e pegava. A minha reação foi botar a mão na cara. E fazer assim, meu Deus, R$16 jogado fora, não acredito não. Eu fiquei com muita pena. E ela, a reação dela? Não, ela, uns alguém se juntou, pediu desculpa lá, eu não briguei, né? Reclamei não. Mas, sabe aquela dor assim, ai, ai, ai, meu dinheiro. Bem, mas olha. Pai, já que a gente está iniciando esse podcast falando um pouco sobre como o cinema funciona hoje, pessoal, a gente queria falar um pouco aqui o que era que as pessoas antigamente faziam para se entender e qual foi a evolução que o cinema, o audiovisual teve durante esses anos e influenciou diretamente as pessoas para dizer se a gente é melhor ter entretenimento em casa sempre, mas se por bom a gente tem que ir sempre ao cinema. Na minha opinião, eu vou ser bem sincero, eu acho que cinema hoje eu sou uma pessoa seletiva. Eu não consigo ver qualquer filme. Antes não. Eu era aquela pessoa que tinha que todo final de semana, no meio da semana, eu tinha que ver um filmezinho. Qualquer que fosse. Ah, estreou esse. Vou ver. Eu acho que o auge disso foi anos 90, né? Vamos dizer, pra mim. Começo dos anos 2000. Pra mim, começo dos anos 2000. Não, porque eu lembro, em 98, eu era desse. Como 97, 98, eu já era assim. Todo final de semana eu ia assistir algum filme. Claro que eu evitava os filmes que eu achava que iam ser ruins. Comédia romântica, gostou de romance. É, a gente é mais quebrado. Mais ação, com as comédias, as aventuras e tudo mais, tia. Aí era legal, porque era uma forma de reunir os amigos. Então, eu lembro, na época do colégio, no começo da faculdade, de estreias específicas que a gente foi assistir. Por exemplo, eu e você. Você lembra quando a gente foi assistir A Bruxa de Blair? A Bruxa de Blair, claro. A Bruxa de Blair foi com a turma, não foi? Foi muito legal, da faculdade. A gente foi assistir South Park, South Park. Você, qual foi o outro comédia que a gente tava lembrando? Dia desse que a gente foi pra várias, foram, né? Foram pra muitos. Na época da faculdade, nós fomos pra muitos. A gente saía às vezes da faculdade, que era perto, do shopping. A gente, né? A gente lembra que nós assistimos Homem Sem Sombra no cinema. Foi, Homem Sem Sombra. Violento, não. Pois é. E então, tipo assim, havia esse hábito geral, mas assim mesmo, de vamos pro cinema. Exato. Eu lembro de ter ido pro cinema com meus amigos do colégio, assistir um outro filme qualquer, aí o filme que a gente foi tava fora do horário, e tinha em cartaz lá um filme que a gente nunca tinha ouvido falar, chamado Matrix. Aí a gente, rapaz, vamos ver esse filme, deve ser interessante. Depois eu quero comentar um caso meu. Tá. Vai lá. Pois é, a gente, rapaz, vamos ver esse filme, deve ser interessante. A gente foi sem saber de nada. Eu acho que eu tinha visto remotamente na televisão a Trinity correndo em cima dos prédios, assim, uma propaganda assim bem rápida. E a gente saiu do cinema assim, meu Deus, o que é isso? Hoje em dia, um ano antes do filme estrear, a gente já tem acesso a trailers, clipes, fotos de produção. Isso perde um pouco da expectativa. Perde um pouco da magia. Quando você vai ver, você diz como está, e você sem saber realmente coisa, talvez você se surpreenda mais com a qualidade daquilo, porque hoje em dia na internet te oferece foto, trailer, imagens, spot, não sei o quê. Ou seja, você vai ver, nossa, eu tô vendo tanto do filme. Já dá pra ver tudo. É, inclusive, eu vou falar, eu até falei no podcast que a gente fez sobre o Homem-Aranha, o ciclo de Homem-Aranha que teve agora, Homem-Aranha 2. Rapaz, no trailer, eles têm um filme inteiro resumido. Não é assim, algumas cenas que mostram, não. É todas as cenas de ação, tem alguns pedaços das cenas. Inclusive, no trailer, tem a última tomada que tem no filme. Pois é, isso, então, isso foi uma das isso coisas é uma absurdo, coisa, é tipo assim, é como se você sentisse que você já viu aquele filme, quando você vai. Exatamente. Não há mais... Ou você vai esperando pra ver aquilo ali. Pois é. Aquela cena. Pois é, você vai ver aquela cena. Aí você fica naquela de tipo assim... Em vez de aproveitar cada momento, você está na ansiedade de ver aquele momento específico. É, aquele filme Prometheus também. Prometheus. É outro filme que no trailer mostrava o final do filme. Mostrava o momento em que a nave Prometheus se chocava com a nave alienígena. Explodia. Tipo assim, mostrava a mulher fugindo dos destroços da nave. Que é basicamente a última cena do filme. Assim. Eu acho que alguns trailers que mostram é muito duro. Vai ser o filme, tem uns que são mais concisos, que mostram determinadas cenas de ação, que quando não é pra você ver ou não entender aquilo, é um flash rápido pra você dizer assim, pô, tem uma ação nesse filme. É pra dar a entender que existe alguma coisa de ação. Pois é. Mas quando mostra, pelo menos uns frames de uns, sei lá, 5 segundos, cara, de frame, é muita coisa pra você já ver. Pois é. Poucos diretores. A mente assimila muito rápido. Poucos diretores têm essa capacidade ainda de manter o mistério. E fazer você ficar ansioso de ver, mas aí tem um sem problema. Contar tudo. Vou abrir um parênteses. O problema é que os estúdios têm algumas empresas terceirizadas que fazem os trailers para esses estúdios e criam as músicas dos trailers. Então, assim, não é o próprio estúdio que faz. Às vezes a empresa deve orientar umas 2, 3, 4, 5 opções. Por isso que quando você vê, tem trailer 1, trailer 2, trailer 3, trailer 4. TV Spot. Aí eu digo, meu amigo, desse jeito eu não vou mais ao filme. Mas aí eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa. Eu acho que também isso é uma estratégia para quando o filme é ruim, sabia? É, pode ser. Vamos, eu acho que quando o filme é ruim, eles vão botar a melhor cena do filme no trailer, que as pessoas vão ver achando que vai ser todo desse nível. E não é. Você quer um exemplo nacional? Aquele filme do Cine Hollywood. Pronto. Você assistiu? Assisti, claro. Cine Hollywood, praticamente todo mundo que assistiu disse que o trailer tem as melhores cenas. Exato. Do filme. O resto do filme não tem nenhuma novidade, nenhuma coisa a mais que justifique, assim, sabe? Então, muita gente não achou bom. Ou então achou pelo menos razoável. É um filme engraçado, não é ruim. Mas assim, o que a gente tá tentando comentar aqui é o seguinte: o que dificulta, o que realmente deixa as pessoas hoje com pouca vontade de ir ao cinema ou com muita vontade? Não, mas é o que eu tô falando. A diferença, o tópico atual é. a magia que se perdeu. Exatamente. Então, a magia se perdeu um pouco, justamente talvez por causa do acesso à internet ou a forma que o filme é feito o marketing. Por exemplo, eu falei aqui do Prometheus e do Spider-Man 2. São filmes que não foram filmes muito bons. São filmes que muitos críticos... Apesar de Prometheus, eu acho Prometheus bom. Prometheus tinha coisas boas. Ele tem coisas boas. Tem. Agora, Homem-Aranha também tem coisas boas. Só que, quando você para pra pensar um pouco, você tem mais crítica do que elogios ao filme. No caso do Prometheus, ainda dá pra gostar. Eu curti, eu achei tenso. Então, porque apesar de mas se você pensar um pouco, ele tem o prelúdio, muita... né? O prelúdio da história do Alien, né? Do Alien, coisa pois é. Muito bom aquilo ali. Então, os atores são muito bons e tudo mais. Então, mas como eu tô dizendo, antigamente, os trailers eram a intenção do trailer não era fazer você ficar no gás de ver o filme, era fazer você ficar intrigado de entender o que era aquilo. Por exemplo, eu nunca vou esquecer do trailer, do teaser, primeiro teaser que teve do Jurassic Park. Jurassic Park era incrível. Foi em 93, eu assisti esse filme no meu aniversário de 13 anos. O primeiro teaser era basicamente o seguinte: era uma câmera entrando dentro de uma caverna, numa narração falando assim: em 1980 e pouco, os mineradores em Chile encontraram um mosquito pré-histórico preservado dentro do ouro. Enquanto isso, mostrava assim a câmera entrando na caverna e os caras trabalhando nas pedras. Aí dizia assim: e dentro desses mosquitos ainda continha o sangue dos dinossauros que eles se alimentaram. O que aconteceria se nós pegássemos esse sangue e clonássemos os dinossauros hoje em dia? Aí dizia assim: Steven Spielberg ousou pensar, sonhar com isso. Aí escurecia a tela e mostrava que tivesse. Pronto. Só isso. Você ficava: rapaz, como assim? Você ficava pensando: como assim, Steven Spielberg? O grande lance que você está dizendo é assim: eu sou muito a favor de teaser. É. Porque é o seguinte: o teaser, ele te deixa muito mais intrigado do que empolgado. Exato. Existe uma diferença. O intrigado, você diz: rapaz, eu preciso assistir isso aí pra ver o que se trata. O empolgado é você: vixe, vai ser massa, ó. Vai ser legal, ó. Eu vou me divertir, ó. Não é isso. Não é. O cinema não é pra ser esse tipo de coisa. O filme não é pra te passar isso. É pra te intrigar e dizer assim: isso aí vai ser um filme. Vamos ver. Tô interessante a ver o que mais vai ter nisso. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou trazer um pouco aqui do cinema em si, vou entrar na TV brasileira, nas novelas nacionais. Está anunciando agora uma novela chamada, que vai estrear, chamada Império, e o Rebu, que são duas. Uma série. O Rebu é um remake de uma novela antiga. Uma minissérie. E o Império. Se você observar bem como eles mostram a foto. Quando o personagem que mostra a novela, o que, que vai ser a história, você não se empolga, você fica intrigado, você fica assim, ah, isso aqui tem cara que aí o negócio que vai ser coisa. É muito mais bem feito do jeito que eles fazem do que fazer um trailer que conta demais, que mostra só sobre ação, explosão, bababam, e aquela de fogo. Não é pra ser só isso. O teaser é muito mais bem feito. Pois é, e quando um diretor é bom. Por exemplo, eu lembro dos trailers do Christopher Nolan, que é o diretor da trilogia nova do Batman, do A Origem, né, aquele Inception, é o diretor do... E esse último filme dele que vai estrear agora, que é aquele Interstellar. O trailer do filme dá uma sensação de teaser, né, porque ele não conta a história do filme. Ele mostra o tom, ele mostra mais ou menos a temática do filme e pronto. E algumas cenas perdidas que você não consegue estruturar na sua cabeça um filme inteiro como os outros que eu falei. Sabe qual foi um teaser que eu achei muito bacana? Assim, depois que você até olhar no YouTube, você procura teaser do Silent Hill. Certo. O teaser do filme Silent Hill. O primeiro Silent Hill. O segundo, realmente, é uma porcaria. Não assista isso. Não, não entendo. Mas o terror em Silent Hill, o filme foi feito em base do jogo. O filme em si é bom demais. É característico demais do jogo. Eu me atrevo a dizer que o Silent Hill é o melhor filme de adaptação de jogo. De todos. Não, mas nós temos o Resident Evil 2 Apocalipse. Não. Eu gosto. Não sei. Não. Mas tudo bem. Ele é bem adaptado, mas não significa que seja um filme muito bom, mas realmente você tem razão. O melhor Silent Hill. E o Silêncio é Meia-Noite também. Certo. Então, assim, se você assistir o teaser do Silent Hill, Rapaz, você fica assim. Ele passou toda a ideia. Pra quem jogou o Silent Hill, cara, isso. Cara do Silent Hill. É. É isso aí. Pronto, aí aparece Silent Hill. E você tem que conseguir. Quando eu vi o trailer, eles fizeram o vídeo e fazem aquela coisa mesmo. Sabe aquela coisa tipo assim? Sim. Ah, agora eu vou mostrar os monstros, vou mostrar não sei o quê. Por que que não permaneceu na mesma temática? Pois é. Não precisava, cara. E aí já me empolgou mais ao mesmo tempo. Já tô desconfiado. Será que vai ser o mesmo? Pois é. Você fica assim. Porque você vai sem... Quando você mostra muito no trailer, você vai sem muita expectativa, muita... Sim, não vai ter surpresa. Você tem aquela sensação de que você já tá vendo o filme. É um pedaço que você tá vendo. Então, uma filosofia que eu assumi é não ver trailer. Hoje em dia, eu vejo exatamente assim. Por exemplo, digamos que vai estrear um filme com muitos seus pra ver. Eu vejo o primeiro trailer, o primeiro teaser, e geralmente eu vejo o primeiro trailer. E pronto. Primeiro trailer. Eu não vejo. Depois tem trailer 3, spot e cenas do filme. Eu não vejo nada disso. Fora, eu vejo os olhos. Fora fotos do set, do estúdio, não sei o que. O filme do X-Men foi um desses. Eu vi o primeiro teaser e eu lembro de ter visto o primeiro trailer. Pronto, acabou aí. Pronto. E eu achei foi exatamente muito bom. O que eu fiz. Eu achei muito bom porque eles não mostraram no trailer o que aconteceu na história. Tanto que eu fui assistir. Eu não fazia ideia que rumo a história ia tomar. Depois que eu assisti o filme, que eu fui ver o trailer 3 e o trailer 4, tem o filme inteiro nos trailers já. Então não tá sendo legal ver trailer, não tá sendo legal. Voltando a essa questão sobre a forma que a gente encara o cinema, então eu acho que perdeu um pouco a magia do cinema por causa da internet. Por conta da internet. E por conta de um outro assunto que a gente vai entrar aqui agora em questão, que é o seguinte, é sobre essas tecnologias que nós temos hoje em nossos lares e que nos permite ter uma sensação audiovisual de qualidade tão grande quanto você tinha apenas de cinema. Pois é. A gente está vivendo uma era que o DVD praticamente já está morrendo, está nos últimos fôlegos. DVD já era. O Blu-ray. É que nem o VHS. O VHS demorou pra sair, mas quando saiu, foi de vez. O Blu-ray ainda tá em voga, mas as locadoras já estão morrendo. Até inclusive em Fortaleza deve ter umas pouquíssimas, uma mão. Exato. O número de empresas locadoras que tem, que antigamente tinha uma cada esquina. Muita locadora. Aqui na minha na avenida aqui perto de casa, tinha 3 locadoras. E agora não tem mais nenhuma. Se eu quiser alugar um filme, eu tenho que ir lá. Perto do centro. Lá no Antônio Salles, Antônio Salles ou Dom Luiz, assim. Luiz. E olha lá. E esse é um reflexo do tempo. Primeiro também porque nós vivemos no Brasil e no Brasil as pessoas não são muito corretas, então a gente costuma, a gente baixa mesmo, né? Vamos lá, galera, da internet. Todo mundo baixando os torrents, baixando do jeito que for, os filmes. Eu não concordo com aquele negócio de comprar DVD pirata que a galera fez na rua. Não, isso não. Aquilo ali é qualidade ruim. É. Aquilo ali é a imagem péssima. É muito ruim. E você tá alimentando uma indústria foda. Se bem que baixar é menos ruim, mas ainda é um pouco ruim também. É. Mas a tendência é o seguinte: você tá baixando o filme, não é? Entendeu? Não é porque você é um contraventor, nada não. É porque nós vivemos num lugar que, se a gente for pro cinema, é cerca de R$50 por pessoa que a gente gasta. Porque, ó, R$5 para parar o carro. Cinco? Tem estacionamento que é R$10, mas. Pois é. Se a gente tiver sorte, né, de pagar meia, é entre R$10 a R$15, dependendo do filme que você for ver, do lugar que você for ver. E do horário. E do horário, do dia, do dia e tudo mais. Feriado, mas se for tipo assim, no sábado de noite. Você vai pagar tranquilo, você paga R$15 a meia. Se você for comer, o mais barato que você consegue comer é o quê? R$13, R$14, mais ou menos. O mais barato. Eu tô falando de comer um sanduíche no McDonald's, não é nem um combo. É um sanduíche e talvez um suco da promoção. Então, nessa brincadeirazinha, você já gastou R$45. É porque na verdade, quando você vai ao cinema, como todos todos, hoje em dia, cinemas são dentro de shopping centers. Não existem cinemas como o nosso cinema, São José de Fortaleza, que está sendo reformado, diga-se de passagem, vai ser renovado e tudo mais. Vai ser um teatro. Mas, vai ser um teatro, cinema. Mas as pessoas não vão mais ao centro da cidade para ver. Elas vão ao shopping center. Aí no shopping center você vai parar o carro, você vai se alimentar na praça de alimentação, passear, às vezes compra alguma coisa e vai ver o filme. Quando você viu, você gastou uma quantidade, vamos dizer assim, uma quantia considerável, relativa ao que você não esperava fazer. Por quê? Porque qual é a função do cinema dentro do shopping center? É te proporcionar o bem-estar e o conforto de resolver tudo ali dentro, no mesmo lugar. Você acaba, é fácil, eu tenho dinheiro aqui, eu vou comprar. Pois é, aí em contrapartida, eu entro aqui no Pirate Bay. Eu não vou dizer que eu também não faço isso, mas em contrapartida, é uma questão real isso, né? Eu entro no Pirate Bay e escrevo assim, Noé, o filme Noé, e boto pra baixar. Vou beber água, volto, já terminou. É sem brincadeira, um filme baixa a nossa velocidade da internet minutos. Hoje, que é muito rápido. Hoje em dia permite você baixar um filme em 3, 4 minutos. Qualquer coisinha que você vai procurar. Aí você... pronto. E então, valendo-se de passagem. Você não tá gastando nada. Diga-se de passagem, você gasta só o que você paga a internet. Mas a internet você usa o tempo todo, né? Diga-se de passagem que você baixa os filmes e tudo mais, em Blu-ray, né? Qualidade de Full HD, né? Porque hoje nós temos essa coisa de você ter uma televisão Full HD dentro de casa e tá vindo aí a 4K, que é mais do que uma HD, e sei lá, até onde vai parar com tanta resolução, que você tá vendo o poro na pele da pessoa. Pois é, já vê, pô. Hã? Já não, você já vê. Já vê. Então, o que acontece? Eu só acho que conforto que está sendo trazido nos lares faz com que você, tipo... Se torne um fardo que não é necessário você ir pro cinema. Tipo assim, não, é mais confortável, é seguro. Diga assim, será que eu vou pro cinema mesmo? É longe, eu tenho que pagar, vou gastar dinheiro. Eu passo da internet, ligo aqui no meu HDMI e assisto. Com qualidade lá em cima, com legenda. Pois é, com ainda legenda. Tem outros que é colocado dual áudio, que vem em português. 3D. Em 3D. Pois é, 3D. Qualidade de Blu-ray. Então... Realmente é muito tentador. Bastante. Mas, eu não sei se é uma questão, comodidade. É uma comodidade. Eu não sei se é a questão da nostalgia, ou se é o costume, ou o que for. Mas pra mim, não há experiência como o cinema. Não há. Como você concordo vê. Plenamente nisso. Certo? Não há. Ainda é difícil. É como você falou. Você falou 100%. Vou pro cinema ainda, mas extremamente seletivo. Seletivo. Pois é. Eu não vou mais pro cinema pra ver se o filme é bom. Eu geralmente eu vou pro cinema quando eu já sei que o filme é muito bom, que eu ouvi falar. Eu não leio muitas críticas, mas eu vejo se o filme tá bem cotado, eu vejo se foi elogiado, se algum amigo meu recomendou, por exemplo. Eu gosto muito quando os meus amigos recomendam um filme, porque eu confio muito na opinião dos meus amigos. Se alguém diz, rapaz, esse filme é muito bom, você vai gostar. Eu lembro que teve um filme que eu disse pra ti, uma vez, você sabe, ixi, eu gosto desse filme não, porque eu acho que ele é ruim. Você lembra que eu te falei assim, Pedro, assiste Limite Vertical? Ah, lembro. Lembra? Lembro. Aí te surpreendeu, não foi? Me surpreendi. Pronto, Pedro, é bom, pois o filme é bom. Eu achava que o filme não ia prestar. Pois é. Não, pois é, exatamente. Então, eu acho muito importante você, no meu caso, né, assim, eu seleciono muito por causa disso. Dessa forma, eu pego a opinião das pessoas, ou vejo aquele Rotten Tomatoes, que ele faz uma compilação das críticas e dá uma nota média. Tipo assim, o filme tá 90%. Então, porque a maioria dos críticos gostaram. E até também assim, a forma que eu encaro o cinema, eu não vou pro cinema muito pra desligar a cabeça e aceitar qualquer merda. Não vou. Eu acho que você tem que ir com uma posição, uma postura crítica, uma postura dizer assim, pô, eu vou sair do cinema assim realizado, vou sair do cinema com uma mensagem na minha cabeça, ou eu vou sair tipo assim, nossa, que bosta. Pronto, ó. Tipo, existe duas filosofias de pensamento diferentes do próprio cinema, por exemplo. Esse ano eu fui assistir aquele filme 302. A Ascensão do Império. 302. A Ascensão do Império. Pois é, rapaz, aquele filme, eu achei uma palhaçada, cara. A impressão que eu tava vendo era aquela paródia de Espartalhões. De tão palhaçada que é. Eu fui ver, principalmente, eu fui ver no 3D do IMAX. Que é fantástico, pessoal. Quem não foi no IMAX ainda, vá assistir um filme legal. É incrível. A gente vai já falar sobre as coisas que vocês vão ver. Pois é. Só que o seguinte, o filme é um idiotice. O filme não tem história, não tem personagem cativante, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele simplesmente... O primeiro dá de 1000 a 0. Ele não é o começo da guerra, nem é o final da guerra. Então é um filme muito, muito sem graça. Já eu fui ver também... Um filme tipo... X-Men, que ele, tipo assim, ele já é um filme incrível, independente de ter mutantes com poderes. Se fosse um filme com pessoas normais, pessoas comuns, enfrentando aquela situação, já seria um super de tão bom que é. É isso que eu tô dizendo. Existe, principalmente os filmes da Marvel, eles têm sido muito felizes nisso, de fazer filmes que são divertidos, que são entretenimento, claro, mas também levando questões, também exigem que a pessoa pense um pouquinho. E olha que são filmes que são voltados também pro público infantil. Né? Por exemplo, esse filme do Capitão América, que pra mim até agora foi o melhor filme do ano, certo? O Capitão América é um filme muito inteligente, é um filme que tem cenas que são tensas, e ele é um filme de, praticamente é um filme de espionagem, que por acaso tem o Capitão América no meio. Exato. Então, é um filme muito bom, muito bom. E isso é uma coisa também que tá me afastando muito do cinema, que é esses blockbusters de ódio. Por exemplo, Transformers. Transformers eu acho que é um dos piores filmes que eu já assisti. A série inteira é... E o pior que eu fui... O pior que eu ainda tava muito com a cabeça, muito adolescente, velho, que eu assisti os três filmes no cinema. E todas as vezes que eu saí do cinema, eu dizia, caralho, filme ruim, por que eu vim ver? E eu, três vezes eu errei. Ou seja, é porque o marketing é tão grande, o efeito especial é tão valorizado, que você tem aquela sensação de que você tem que ir assistir o filme. Eu acho que isso é um defeito muito grande que os filmes de hoje têm, comparado aos anos antigos. Por exemplo, existem alguns tesouros e clássicos do cinema que podem ser reassistidos nos passados programas, que eles devem ser sempre lembrados e reassistidos. Por quê? Porque são filmes que sempre te passam a mesma mensagem de filme bom, de coisa boa, de coisa bem feita, e que outros hoje em dia que são feitos não fazem. Isso é o que faz as pessoas irem para o cinema. Porque às vezes vem filme ruim, tem um bom, não, porque o último que eu vi foi ruim, eu não quero ir, eu vou ficar em casa mesmo, vou ver outra coisa. E outra coisa que a gente tem que salientar, Padrinho, é sobre a questão também, que essa questão de valer ir para o cinema para ver filme. Porque no cinema você vai para ver filme. É. Hoje nós temos seriados, né? Essas séries americanas que são feitas, que são histórias tão fantásticas, tão bem elaboradas, e são bem feitos, não são com produção lá em cima, que você diz, será que vale a pena ver filme no cinema ou assistir uma boa série em casa? É exatamente o que uma pessoa me falou há muitos anos, né? Assim, rapaz, se você quiser ver ação e efeito especial, vá pro cinema. Se você quer ver uma história boa, assista uma série. Assista uma série. Ainda mais as séries que tem hoje em dia. Na HBO, na Showtime, na AMC, né? Esses canais. Oh. Esses canais estão produzindo séries tão boas. Inclusive o próprio Netflix, que o Netflix merece até um capítulo à parte, eu já falo mais dele. São séries desses canais que superam absurdamente em termos de história tudo que tem saído no cinema. É verdade. Qual foi, assim, eu não lembro da última vez que eu fui ver um filme no cinema, ou até os filmes concorreram a Oscar, que se compararam com as melhores séries que eu assisti, como Mad Men, Breaking Bad, Game of Thrones e outras séries. E outras séries do passado também. Você teve no passado, você teve a série 24 Horas do Lost, você teve até a série de super-herói como Smallville e tudo mais. São séries que fizeram um sucesso muito grande. Séries de estilos diferentes que acabam abrangendo o seu gosto, qualquer gosto que seja o seu gosto. São séries bem feitas, né? Isso é uma coisa também que tá tipo assim, pra que eu vou perder meu tempo indo assistir um filme que é muito provável que seja ruim, se eu posso ficar em casa e ver uma série que é certeza que ela é qualidade. E outra coisa que a tecnologia nos proporcionou além da internet, que foi a TV a cabo, né? Facilitada. Hoje você tem vários canais, tem várias opções de audiovisual. Então assim, mas é como a gente tá discutindo aqui no podcast, até mesmo pra gente caminhar pra finalizar esse nosso questionamento aqui, que é o seguinte: por mais que avance na tecnologia do audiovisual, no home, cinema, dentro de casa, o cinema está evoluindo também para proporcionar coisas diferentes ainda para as pessoas. Claro. O que seria? O IMAX, o cinema 3D com óculos, né? Você vê aquela coisa, apesar de eu não gostar muito, nem todos os filmes são bem feitos para 3D. Outro é o IMAX, que é aquela tela gigante, som maravilhoso e tudo mais, melhorados e tudo mais. E o cinema 4D, que chegou força total, que o cinema 4D, as cadeiras se movem, tem jato de água, tem fumaça, tem som, tem caixa de som próximo de você, tem vento dentro do cinema. Você tem uma sensação de como se você estivesse assistindo e vendo e vivenciando aquele filme naquele local, exatamente. Então o cinema também está evoluindo para uma coisa também melhor. Estão fazendo alguma coisa para chamar você pro cinema. Para chamar você, porque eles sabem que estão perdendo gente. Apesar dos filmes ainda bater um recorde ou outro, mas o filme está batendo um recorde, mas ele está custando mais caro também. E para poder custar mais caro, tem que justificar, porque... Então, tipo assim, o filme tá mais bem feito, mas então tem que mostrar uma sala de cinema melhor. E nem todos os filmes são memoráveis hoje em dia. Poucos não, ficam pra memória. Pouquíssimos. Você assiste assim, não, é bom o filme, gostei, muito bom. Mas você não fica, vou reassistir, vou ver de novo. Esse filme agora faz parte da minha história. É, pronto, isso. É. Não é, assim, é difícil mesmo acontecer isso hoje em dia. Eu não sei qual é a cabeça dos adolescentes hoje em dia. Eu acho que, eu acho que ainda hoje em dia o melhor referencial de qualidade, assim, novamente falando, são os filmes da Marvel. São aqueles filmes que saem que você tem certeza de que você vai ver um filme que é bacana, os personagens são legais e é no mínimo um filme divertido. No mínimo que você não vai sair indignado por ser um filme ruim. Apesar, por exemplo, meu primo Leonardo odiou O Homem de Ferro 3. E muita gente eu conheço... Ele é bonzinho, ele é divertido. Ele pro cinema valeu. Eu me diverti, curti e pronto, deixa pra lá. Agora sim, voltando àquela questão da outra forma de você se entender, o próprio Netflix. O Netflix... Ele merece realmente que eu mencione, porque ele pra mim representa o futuro do que vai ser a TV, o cinema, a distribuição de filmes seriados. Porque, cara, você no Netflix, ó, por exemplo, um pouco tempo que tinha estreado aquele filme, acho que ele não tava em cartaz de cinema ainda, O Lobo de Wall Street, ele já tava no Netflix disponível. Tá certo que no Netflix a maioria do conteúdo são filmes mais antigos. Tem filmes clássicos, tem filmes anos 80, 90, alguns antigos e tudo mais. Só que ele demora um pouquinho para sair as estreias, né? Tipo, cerca de talvez um ano e meio, varia muito. Agora, a distribuição digital, que você paga aquela mensalidadezinha e recebe na sua casa o filme, o quanto, na qualidade perfeita, com legenda, com opção de áudio, não sei o quê. E legal, né? Você não tá baixando um torrent. Você não tá fazendo. Você tá fazendo uma coisa legal. Tá pagando, você paga muito pouco, é uma coisa irrisória e tudo mais. Mas você está fazendo uma coisa assim, são canais diferenciados de você diminuir, sei lá, pessoal, pirataria, dar conforto, tudo mais. Então hoje em dia, o audiovisual está sendo muito debatido, está sendo muito, tentando se modificar sempre. Pois é. Porque sempre o cinema vai existir, sempre você vai ter possibilidade de ver coisas bacanas, divertidas, até para você desopilar um pouco desse nosso mundo. É cruel aí que... Maluco, que vem pra nos castigar, né? Não, o cinema, os filmes em geral, mas ele serve mesmo pra você se desligar um pouquinho, sonhar um pouquinho, imaginar se eu pudesse ter essas garras, eu cortava a cabeça do meu chefe. Pois é. Então, pra finalizar aqui, homem, eu quero que você dê o seu veredito, a sua conclusão. Sim. Vale a pena ir pro cinema ainda? Vale. Com ressalvas. Com ressalvas. Por quê? É como eu disse, isso é a minha opinião. Eu não sei se é a opinião das pessoas, dos outros que vão nos ouvir aqui, mas eu acho que vale a pena o cinema sim, porque a sensação é única, o momento é outro, você se envolve também, você vê uma coisa na sua frente maravilhosa. Como eu venho dizendo, aqui que o cinema está se modificando para melhorar isso, você terá uma outra experiência. Dentro da sua casa, não. Na sua casa você vai ter conforto, qualidade, você vai ter comodidade. Mas o cinema ainda vale a pena sim, eu acredito sim. Então o cinema vale a pena exclusivamente pela experiência. Pela experiência. Pronto. Não há outro benefício. Não, pra mim é os outros todos são negativos, né? Por exemplo, qualidade de alguns filmes, preço alto, ou comunidade de bem em casa, falta de segurança, comunidade de bem em casa, né? Como eu falei. E outras alternativas. Então, e depende muito do filme que você vai ver. Então, tipo assim, o único aspecto mesmo que compensa é a experiência que você vai ter. E eu vou citar aqui rapidamente que uma experiência muito grande, que foi muito, pra mim, renovadora, foi ter visto Vingadores. Os Vingadores foi maravilhoso ter visto aquele filme no cinema. Se eu tivesse visto em casa, eu também não tinha se empolgado tanto quanto me empolguei dentro do cinema. Foi incrível. Então ali valeu o carro da experiência, né? Como alguns filmes de terror também. Sim, claro. Alguns filmes de terror você assistindo no cinema, principalmente se você for com uma plateia que é um pouco mais madura, que sabe, que leva a sério, não tenta ficar fazendo piadinha e tudo mais, gritando, realmente compensa muito. E você, Pedro, me diga aí qual o seu veredito, se vale ou não a pena ir ao cinema? Rapaz, eu basicamente concordo com você. É a experiência que compensa. É, eu ainda acho que o cinema está perdendo espaço e que o que precisa ser mudado não é as técnicas, não é a tecnologia, não é o orçamento dos filmes, e sim a qualidade dos filmes. A qualidade, se foque mais em história, mais em lado humano. A ação, já provou que a ação não precisa ter meia hora de cenas de ação, não precisa. Uma cenazinha de ação de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos já basta. O que é importante é você desenvolver personagens, desenvolver história. É por isso que eu sou fã de filme curto. Eu sou industrialismo, né? Dos amores, não sei o que. É paixão na tela. É paixão pelo cinema, é boa história, é bom filme. É isso. Pois é. E as séries também são um exemplo de que se você se focar em história e der, pelo menos assim, de vez em quando você dá uma sensação, uma açãozinha, uma cena de mais movimentada, o que for, mas restritamente, né, dentro do seu orçamento, já basta, já soluciona. Então, o que a gente sente falta é isso, é que melhore a qualidade dos filmes, porque a experiência do cinema, ela é incomparável. Você, vale a pena, você, vale a pena. Vale a pena, mas como me falou, ressalta. E você, o que é que você acha sobre isso? Você acha que trabalha bem no cinema? Você tem o costume também no cinema? Deixe seus comentários, dê sua opinião. Nosso Facebook está lá, né? Para você comentar lá, ouça o nosso podcast completo, escute detalhe, tente, assim como posso dizer, colocar um pensamento em dia. Pois é. E refletir sobre isso. Pois é, pessoal. Então, até logo e até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal.